viver e conviver. Você sabia que a timidez pode levar à depressão? Então a gente vai conversar agora com o professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPEMED, Dr. Cláudio Costa, que vai explicar para a gente como lidar aí com esse problema. Boa tarde, Dr. Cláudio, seja bem-vindo, tudo bem? Alô, Dr. Cláudio? Alô, Dr. Cláudio Costa? Alô, agora Alô, sim, boa tarde, tudo bem? A gente agradece a sua participação. Doutor Cláudio, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, né? Porque a timidez, ela realmente pode levar uma pessoa a ter depressão? Por que que isso pode acontecer? Pode. A timidez pode levar a uma depressão quando ela for uma constituinte da personalidade da pessoa, uma pessoa mais introvertida e insegura, e isso for prejudicial para ela. Todo modo de viver de uma pessoa pode ter um lado que seria adaptado a ele mesmo nas situações de vida, mas pode acontecer que, apesar de ser uma situação comum, certas pessoas teriam um prejuízo maior. E diante do prejuízo, a pessoa sofre. E sofrimento constante, crônico, leva a estresse e pode levar à depressão. Uhum. Vamos explicar, então, como que os pais podem detectar, por exemplo, que os filhos sofrem de timidez, né? Quais são as características de uma pessoa tímida? Bom, há vários tipos de timidez. Vamos fazer, primeiro, uma distinção entre uma timidez que atrapalha, por exemplo, a vida profissional, ou que dificulta o relacionamento interpessoal de forma grave. Essa timidez a gente pode colocar como algo que teria que ser trabalhado até mesmo psicologicamente ou então com recursos médicos. Por exemplo, existe um tipo de timidez que a gente chama de fobia social, uhum, que pode aparecer como a inibição profunda durante uma apresentação em público, diante da possibilidade de conhecer pessoas novas, ou então até mesmo de a pessoa se enrubescer, ficar muito vermelha, se diz popularmente, diante, por exemplo, da possibilidade de ter que fazer uma pergunta em público, por exemplo, na sala de aula. Esse caso tem que ser levado a um profissional gabaritado para poder fazer uma análise das situações que estão provocando essa grande insegurança. Uhum. E tem tratamento para timidez? Tem. Existe tratamento psicológico. A gente poderia colocar em primeiro lugar a terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de tratamento de técnica psicológica, psicoterápica, muito utilizada e recomendada, que tem padrões éticos e técnicas aprovadas e reconhecidas. Uhum. E geralmente... Às vezes, pode falar. Às vezes, existem também pessoas que se beneficiam de medicamentos, geralmente medicamentos para ansiedade e a própria depressão decorrente dessa timidez. Uhum. Geralmente os tímidos são pessoas que sofrem também de solidão? Bom, a solidão pode ser uma consequência do excesso de timidez. Não é só isso, mas o fato da pessoa ter poucos contatos sociais, às vezes é uma proteção para a própria pessoa, porque ela teria outros tipos de dificuldade. Não necessariamente a timidez. Pode ser um adoecimento psíquico, né, com quadros mais graves, casos de fobia, casos de... até mesmo de esquizofrenia ou um quadro paranoico, uma pessoa com muito medo, assim por diante. Uhum. Esses seriam casos mais raros, mais graves, e que exigem tratamento apropriado. Mas a solidão também pode levar à depressão? Ah, sim. Aí já tem o reverso da medalha. Da mesma forma que a timidez inibindo a pessoa socialmente pode colocar mais isolada, às vezes no início a pessoa não sente como solidão e, às vezes, se sente até como uma escolha protetora. Por outro lado, uma pessoa que já esteja vivendo de solidão, sente, seja por abandono, seja por incapacidade mesmo dela de fazer relações, ou por rejeição, essa pessoa pode, sim, evoluir para uma depressão. Pois é, então quer dizer que uma coisa pode levar a outra, né? É, uma coisa pode levar a outra. A grande questão é a gente não, entre aspas, psiquiatrizar o problema e tentar ver com essa pessoa quais são os recursos que ela tem. Às vezes tem que ser avaliado em psicoterapia também quais são as fantasias que habitam essa pessoa e que fazem com que ela fique imaginando situações ruins, fracassos, situações de rejeição, né, que o outro não vai dizer não, que ela não vai conseguir o que quer. Entendi. Isso acontece muito na aproximação, por exemplo, com outro sexo, né? As meninas que podem ficar muito tímidas, e meninos também, os rapazes, com aquela fantasia de que não são suficientemente atraentes, ou vai sempre receber um não como resposta. Certo. Então, assim, qual que é a dica que o senhor deixa aí para os pais que percebem que os filhos são tímidos, estão ficando às vezes mais isolados? Eu acho que, a primeira coisa é escutar, conversar com o filho, procurar saber o que, que está acontecendo e evitar de fazer juízos muito rápidos e, às vezes, juízos que vão colocar a pessoa mais para baixo ainda. Então, né, reconhecer o sofrimento do outro e conversar sobre isso e tentar verificar o que, que há por trás. Caso não se consiga, em casa, levar essa criança ou jovem a um comportamento mais sociável, nesse caso, deve ser recorrer a um serviço de psicologia e, eventualmente, a psiquiatria também. Ok. Certíssimo, então, doutor Cláudio Costa, que tá é bom. Professor da pós-graduação em psiquiatria, psiquiatra da Faculdade IPAMED. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada, viu? Um abraço. Muito obrigado também a você. Boa tarde para todos. Uma boa tarde.